O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Para o trabalho deles. Olá, caros ouvintes dos nossos programas de Trilogia Analítica. Nosso programa Stop a Destruição do Mundo, na verdade, difunde as descobertas do psicanalista, filósofo, cientista social Norberto Kepp, que trazem um benefício enorme para todas as áreas de atividade do ser humano. Eu gostaria de começar aqui com uma frase de um livro que o Dr. Kepp escreveu em 1908. 84, se não me engano. Mas esse livro é atualíssimo, porque aqui nesse livro o Dr. Kepp faz um estudo da espiritualidade humana, não no sentido da instituição religiosa, mas daquilo que todo ser humano gosta. Todo ser humano gosta, no fundo, muito, muito da espiritualidade. Essa questão de religiões, de instituições, de igrejas separadas, é algo que vem até impedindo, bloqueando a espiritualidade da humanidade, que o ser humano cresça espiritualmente. Então, aqui, Kepp dá uma visão científica, moderna, avançadíssima, atualíssima sobre a espiritualidade num sentido trilógico. O que é um sentido trilógico? Que aceita a ciência, aceita a filosofia e aceita a teologia. Então, Kepp escreve aqui na página 110 desse livro o seguinte: não pode haver consciência do bem se não houver aceitação dos erros que cometemos. Assim como não é possível ver os próprios pecados, como dizem os religiosos, né, se fecharmos os olhos a toda a verdade, beleza e bondade que nos cercam. Uma visão depende da outra, sendo as duas o mesmo aspecto da nossa sanidade. De maneira que, para não adoecer, somos obrigados a ver o que existe de são e admitir o que realizamos de errado. Então, todas essas filosofias positivas que pensam assim, principalmente essa filosofia quântica, que acha que você tem que pensar certo, tem que pensar positivo para atrair o que é positivo. Não é bem assim, porque o ser humano está cheio de erros, né? A humanidade está cheia de erros, a sociedade está cheia de doenças e inversões, somos invertidos. Nem todos os nossos desejos e vontades são bons, são saudáveis, muito pelo contrário. Então, nós temos que ter uma tolerância em ver nossos erros, porque só assim nós vamos retornar, nos aproximar um pouco mais da nossa essência boa, bela e verdadeira, mas principalmente da beleza, da verdade e bondade que existem na vida. Muita gente fala, a vida é difícil. Não, a atitude do ser humano, a inversão do ser humano, a oposição que o ser humano fez e faz à vida é que vem trazendo todos esses dissabores e a destruição da humanidade. Dr. Kepp, nossos livros estão disponíveis no nosso site, no nosso portal www.trilogia.ws. Nossa clínica aqui na Avenida Rebouças, 3819, fica atrás do Shopping Center Eldorado. E aqui nós atendemos clientes, né, em sessões individuais e de grupo. Mas existem muitos cursos de trilogia, muitos cursos terapêuticos. E as nossas escolas estão abertas aos senhores para que vocês conheçam a ciência do terceiro milênio. Nessa escola, né, nós ensinamos. E principalmente aqui na terapia, nós fazemos individual e de grupo com essa finalidade, não de seguir aqueles padrões antigos, né, freudianos, de psicanálise, porque os padrões antigos levavam o indivíduo a resolver todos os problemas ou a tentar resolver os problemas através, por exemplo, de alimentação, através de exercício, né? Daí as escolas, as academias para a pessoa fazer exercício, as corridas, né, de rua, as bicicletas. Então havia uma ideia de que o ser humano, para se sentir melhor, ele devia entrar num clube, né, para fazer, por exemplo, natação, corrida, ou então tomando cuidado, questões naturais, né, da alimentação. Então, até há pouco tempo atrás, toda a importância que se dava era a questão assim, orgânica, a questão material. E nós trouxemos um novo conceito, né? O nosso conceito é mais baseado na metafísica antiga e até nos dados do cristianismo, que são semelhantes a essa metafísica. É baseado essa metafísica, veio de Parmênides, veio de Aristófanes, veio de mesmo de Sócrates e de Aristóteles e principalmente de Platão. Então aí nós mostramos, né, conforme esses autores e conforme o próprio cristianismo, Cristo, né, que falava que todo mal do ser humano vinha do interior. Então essa, vamos dizer, metafísica antiga, também mostra o que essa orientação cristã não se cansa de falar, né? Que o ser humano se torna assim doente por causa principalmente da arrogância, da inveja, da gula, por causa de questões assim internas, né? Questões assim, vamos dizer, da vida psicológica, principalmente questão da inveja, né, que o Freud abordou tanto tempo. Então, como seria, né, ao nosso entender, a nosso trabalho de psicoterapia, qual seria o motivo que o ser humano estaria tão doente atualmente e quase sem saída? Então, eu posso dizer o seguinte, né, o indivíduo, o consumista, né? O indivíduo que pensa que só através do lucro, que só através do dinheiro, só através do ganho econômico, ele poderia ser assim um indivíduo são, essa é a toada, né? Toada errada, a mentalidade errada do ser humano atual, de que ele poderia ficar são, ou então não ter problema maior de vida se ele fosse milionário, se ele fosse rico. Agora, nós que trabalhamos, né, no campo da psicoterapia, nós sabemos que justamente as pessoas mais assim abafejadas pelo dinheiro, né, inclusive que recebem grandes heranças, são as pessoas mais doentes que precisam de médico o tempo todo, e principalmente são pessoas angustiadas que precisam de psicoterapia. Então, o primeiro elemento que está derrubando o ser humano na doença, ou então até o encurtamento de vida, é a questão do dinheiro. O indivíduo age para ter lucro. Em segundo lugar, existe um fator muito importante. Aí entra nessa questão de egoísmo, egocentrismo. O indivíduo que só pensa nele, o narciso, né? Indivíduo narcisista. Então ele acha que tudo que ele deve fazer na vida é no próprio benefício. Então esse a gente chama de indivíduo narcisista, como os senhores sabem. Narciso era um personagem das lendas, né? Que ele era tão encantado com ele próprio, que ele começou um dia a se ver no lago, num lago que ele olhava para as águas lá embaixo, e ele se achava tão bonito, tão formidável, que no final ele caiu no lago e morreu afogado. Então a lenda mostra isso, né? Que o indivíduo que estima demais a si próprio, que dá valor demais ao que ele tem, ao que ele é, é um indivíduo que acaba sendo muito assim, medíocre na vida e não tem sucesso nenhum. E mesmo que herde até fortuna, ele joga tudo fora. Por isso que muitas vezes o indivíduo que herda, né, dos pais, dos avós, bastante dinheiro, em pouco tempo ele liquida com tudo. Por quê, né? Porque ele só pensa na grandeza dele, na beleza dele mesmo. E outro elemento que cria, então, muito problema assim, psicológico, é o indivíduo só fixado na matéria. O indivíduo, a gente chama fixado na vida sensorial. O indivíduo que acha que tudo, inclusive o conhecimento, vem dos sentidos. E aí vem toda essa filosofia aristotélica em que coloca todo o conhecimento, todo o bem na aquisição da matéria, né? Que inclusive para conhecer o indivíduo tem que ter contato com o material, tem que conhecer através do mundo exterior. E não que o conhecimento venha através do mundo interior, né? Através mesmo daquela questão da ciência infusa, porque todo indivíduo tem dentro de si mesmo um aspecto formal de tudo que existe. Por exemplo, quando a criança olha para um animal, a criança sabe, assim, por intuição, que aquele é um animal e que pode até ser perigoso, o gato pode arranhar, pode o cachorro late, porque tem vida. Então, essa questão da ciência infusa é uma questão que existe em toda a humanidade e todo conhecimento vem daí e, é claro, né, auxiliado pelo sensorial, né, pelos sentidos externos e internos. E outra questão, por exemplo, que leva à doença é o indivíduo que quer resolver tudo no tapa, né? É um indivíduo que quer resolver através de guerras, de brigas. Esse é um indivíduo que coloca todos os problemas vindo de fora. Ele acha que ele é infeliz por causa dos outros. E não, ele é infeliz por causa da inveja, por causa da cobiça que ele tem, dos bens alheios, por causa da arrogância que ele tem. E, por exemplo, um outro dado importante são aqueles que querem não só resolver através de morte os problemas, mas também através de guerras e através, né, da exploração alheia. Por exemplo, no caso dos bancos, né, no caso dos juros, né, o indivíduo que não trabalha, que ele quer resolver tudo através dos benefícios que ele tem da herança, ou então através dos juros. Isso é muito promovido pelos americanos, porque os americanos confundem democracia com dinheiro, com capitalismo. Então, se o indivíduo ele pode ganhar dinheiro à vontade, então ele é democrata. Mas se existe qualquer restrição ao ganho, o americano, né, capitalista, diz que aquilo é algo contra a democracia, contra a livre vontade que cada um tem que ter. E não que essa vontade livre, né, do indivíduo querer fazer o que ele quiser, é que leva o indivíduo à doença. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o indivíduo que faz a sua vontade, ou só a sua vontade, é o indivíduo mais doente que existe. O indivíduo tem que ser objetivo, né? Fazer o que o mundo precisa, o que a sociedade precisa, o que as outras pessoas precisam, até o cosmos, né? O mundo cósmico precisa, e não o que ele precisa. Então ele... E aí entra até dados do cristianismo. O ideal é o indivíduo se desprezar a si mesmo. Ele se vê como inútil. Porque o indivíduo que é útil, é porque ele se vê inútil. O indivíduo espiritualizado é porque ele acha que ele é materializado. O indivíduo bom é aquele indivíduo que se acha mal. Então é sempre um diálogo. Se o indivíduo se acha bom demais, então ele é mal demais. Então o indivíduo que procura só o bem dele é um indivíduo que, no fundo, não consegue nem esse bem dele. Eu quero dizer que o crescimento das nações, do ser humano, vem através da produtividade, né? Mas da produtividade de coisas boas. Não a produtividade de fazer mais carros, como São Paulo, que está entupido de carros. Londres, para você chegar no centro, você demora mais do que em São Paulo. É, o pessoal pensa que a Europa é um paraíso, né, para o trânsito. Não é, não. Na Alemanha, você, às vezes, para andar 500 metros, você demora uma hora no carro, de tantos carros que tem nas estradas. E também, né, na Itália é assim, e mesmo na Paris. Nós moramos lá 7 anos e meio, e para chegar em Paris, principalmente domingo à tarde, era pior do que chegar em casa aqui em São Paulo. Então, o indivíduo é doente porque ele só visa o material. Por exemplo, né, que jogam na bolsa, né? Os que querem viver de especulação, de juros. Quer dizer, cada país, cada ser humano tem que viver com os recursos que tem e não querer viver com coisas que ele não tem. Então, aí entra a questão da humildade, né? Se o indivíduo não é humilde, ele não aprende. Se ele acha que sabe muito, ele não sabe nada. Ou então, se ele acha que não sabe nada, aí ele vai saber, porque ele vai se esforçar para aprender. Agora, eu gostaria os presentes aqui que dessem suas ideias sobre o trabalho. Então, o Léo, né? Então, Dr. Kepp, o senhor falou muita coisa muito profunda, né? E muito prática agora. Eu me ative à questão da ciência infusa que o senhor citou hoje. Porque tem um capítulo aqui no seu livro Teologia Trilógica, onde o senhor explica muito bem isso. Eu acho que os ouvintes que quiserem se aprofundar mais nesse capítulo, eles vão conseguir entender bem que o senhor fala que a dúvida constitui uma conduta arrogante para combater o bem. Então, eu acho que diz respeito a isso, que nós, pela ciência infusa, já temos contato com o conhecimento. Ou seja, a pessoa sabe das coisas, seja dos seus problemas, seja do bem que existe na vida, ela sabe, no fundo. Mas ela tem uma atitude de duvidar. E isso começou na humanidade, mais assim, abertamente, com aquele filósofo Descartes, né, que colocou isso como uma máxima principal da filosofia dele, que a dúvida levaria à certeza. Então, nesse capítulo, o senhor explica que é o contrário, né? Até Sócrates, Platão, já falavam desse contato que o ser humano tem com a consciência, com a verdade. E então essa dúvida se espalhou tanto na academia, onde a dúvida é uma das ferramentas muito usadas, né? Como na vida do indivíduo. A pessoa sempre duvida. Duvida do que vai fazer, duvida das ideias, às vezes fala que não sabe, não tem certeza, tem dúvida sobre o que fazer. Mas a dúvida é sempre baseada numa certeza. Quer dizer, a pessoa, no fundo, sabe o que tem que fazer, sabe como agir, tem uma intuição. E coloca a dúvida achando que é uma coisa boa, mas ao contrário, ela está... Cai doente. Se prejudica. E a Selma? Qual é a ideia da Selma? Então, justamente eu estava vendo um exemplo aqui da Bíblia Trilógica, Dr. Kepp. Aliás, os livros, né, da Proton Editora, esses que o senhor escreveu, doutora Cláudia, são um ótimo presente para esse Natal, né? Um lembrete para todos. E o tema é: a ciência moderna barrou o desenvolvimento humano, mostrando essa inversão na ciência, né, que sempre que acha que o maior vem do menor, né? E o senhor dá um exemplo aqui justamente como é fundamental isso que o Léo comentou da ciência infusa. Eu também estava num exemplo nesse sentido, porque o ser humano tem dentro dele todo o conhecimento. A ponto aqui do senhor colocar que o chamado olho clínico é muito mais poderoso do que todos os aparelhos científicos, a tal ponto que eles poderão ser inteiramente dispensáveis. Então, uma médica diz assim: como médica, só agora eu noto com a psicanálise integral que a intuição funciona mais perfeitamente do que qualquer exame fisiológico ou aparelho científico. E o senhor responde: de modo geral, isso não acontece em todos os outros campos da ciência e do trabalho? Então, a importância do contato com o interior, que o ser humano tem tudo lá dentro, para desenvolver bem qualquer trabalho na vida, né? É o olho clínico, né? Então. O doutor Ademar, que é médico, ele sabe a importância do olho clínico, né, doutor Ademar? É verdade, porque quando a gente está numa ressonância um pouco mais equilibrada, quando o paciente entra assim, no consultório ou no pronto-socorro, em qualquer lugar, a gente já sente que aquela pessoa está numa vibração diferente. E, portanto, às vezes a gente chega até, sem falar para o paciente, já dá um diagnóstico que a gente, né, intuitivamente a gente sente e depois só confirma através de algum exame. Porque o que dá para notar é o seguinte, que a medicina ela foi transformada mais num produto de valor comercial, né, no momento. Então, o que a gente nota quando o senhor falou do materialismo, eu estava pensando que essa riqueza, no fundo, material, o indivíduo está muito mais rico em doenças no momento do que em qualquer outra coisa, só que ele mesmo não percebe, por ter assim, desvalorizado o fator interior, o fator psicossomático. E isso que traz a verdadeira saúde. Porque o conhecimento verdadeiro mesmo vem do interior, não dos instrumentos, né, que podem falhar. E o Ortiz, que é jornalista, o que, que ele tem a dizer? Então, doutor Kepp, eu achei interessante essa questão que o senhor falou, que se o indivíduo não é humilde, ele não aprende, né? E lá em Nova York, numa reunião, o senhor explicou o significado da palavra understanding, né, que eu achei muito interessante, que significa posição embaixo. Quando a pessoa se põe embaixo, aí ela aprende. E também a palavra upset, o senhor explicou que é transtorno, né? Que a pessoa que se upset, se lança para cima, né? E aqui no Brasil a gente fala subiu a serra, subiu pelas paredes, né? Então a pessoa que sobe, que se põe lá em cima, se transtorna. E quem se põe embaixo... aprende, subiu, né? Na arrogância, né, Ortiz? Subiu na arrogância. E a Marcinha, o que gostaria de falar? Então, eu gostaria de ler aqui uma frase também do livro do Contemplação e Ação, que o senhor diz que não existe outro meio para a pessoa ser feliz senão através da usufruição do amor total, que é o amor de Deus, né? Que ele que é o amor de toda a criação, do universo criado, e que é a ligação com o próprio Deus, né? E que só através do bem, da verdade, desse amor infinito e eterno, que a pessoa consegue ser feliz, né? E a Luciara. Luciara escreveu um livro, né? Qual o nome do seu livro? A Terapia em Sala de Aula, Dr. Kepp. Então, ela quer dizer isso, né? Que não adianta só querer ensinar. Tem que conscientizar os alunos para eles aprenderem. Isso, especialmente essa geração agora, né, doutor Kepp, que estão chamando geração Y, que nasceu em 84, 94, que essa geração agora está entrando no mercado de trabalho. E as empresas estão de cabelo em pé, como dizem, com eles, porque o que, que eles vão fazer? Os RH estão dizendo que os alunos têm... os alunos, esses jovens que entram no mercado de trabalho, eles fazem com a empresa a mesma coisa que fazem com videogame. Então, eles são imediatistas, autoconfiantes em demasia, correm risco, tornam-se superficiais, são arrogantes e ansiosos demais para crescer rápido. E talvez o maior risco é que eles são desapegados completamente da empresa. Então, se eles não gostam da empresa, eles deletam, pedem demissão. Então, é tudo como um grande videogame. Então, não é como que o senhor coloca, o senhor restaura, resgata os aspectos humanos, o senhor está chamando as pessoas para se voltar para o bem, para a parte interior. E todo esse aparato hoje social é para tirar o aluno, a criança disso. Então, é prejuízo. A importância, né, do trabalho, do estudo, e não tanto, né, do material, da matéria, né, que a parte mais importante... é a parte psicológica, a parte vamos dizer, psíquica, né, a parte interna, que a pessoa tem que perceber, que se não aprende, por que é, né? Por causa da arrogância, né? Ou então, se a pessoa tem dificuldade de viver, é por causa da inveja, por causa da arrogância, coisas assim. Que então, impede para a professora de ser feliz, né? Terminamos o tempo, né? Voltaremos na próxima semana. Ok, então aqueles que quiserem maiores informações podem entrar em contato com o telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16 ou no site www.trilogia.ws. Até a próxima.